A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Isto das mortes chocantes vai ser assim sempre, é que já está... A cabeça do Ned. Estás a ver Game of Thrones, Manel. Eu não sei muito bem o que é que tu estás à espera... Que não seja chocante, não é? Pois, Marta, isto é isto foi violento. Foi bastante gráfico. Atenção, eu gostei muito da luta. Gostei muito do Oberyn a repetir. You killed my sister. You killed her and her children. Sim. You raped her, you murdered her, you killed her children. Lembrava-me o Inigo Montoya no Princess Bride. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Não sei se foi alguma referência propositada, a forma como foi, como a linha foi entregue e repetida várias vezes. Pode ter sido. Mas lembrou-me muito essa cena. E pronto, o Tyrion perdeu o seu julgamento, vai ser condenado à morte. Sim. Era um risco, era obviamente. Um risco que ninguém estava à espera, não é? A questão é que o Oberyn, he got cocky. Sim. Desleixou-se. E nem foi só desleixo, foi... Ele ficou mesmo cocky, não é? Porque andou a cansar o Mountain e a dizer-lhe say her name, you raped her, you murdered her and you killed her children. Uhum. E enquanto apontava para o Tywin também, o que é... Sim. Chills. Género, meu, eu sei que queres matar toda a gente, mas... Não. Concentra-te na tua missão. Foi mesmo ballsy. He got ballsy, não é? E lá consegue... Ah, pronto, há aqui uma questão logo no início, não é? Que é a lança do Oberyn é regada, entre aspas, uhum, com veneno na ponta. Portanto, sim, a partir do momento em que aquilo tocasse ou fizesse um golpe... Bye-bye, bitches! Portanto, podemos presumir também que o Mountain não deve ter saído muito bem deste combate. Ah pá, não saiu, não é? Ele foi golpeado, portanto, uhum, vai acontecer ali qualquer coisa. Há aqui uma diferença em relação aos livros. O Mountain, uhum, só assume e só confessa e só admite ter morto um dos filhos, okay, uma das crianças. As outras, eu já não me lembro quem é que foi, a outra criança não me lembro quem é que foi, mas a morte da Elia não é claimed por ninguém. Uhum. Mas o Oberyn atira tudo para o Mountain. Mas o Mountain, mesmo, acho que mesmo durante esta cena do combate e depois mais tarde, só admite ter morto uma das crianças. O que é, uhum, o que é interessante. E ele aqui na série nem admite nada. Pronto, ele recusa-se a admitir o que quer que seja. Mas o Oberyn sempre fixado no Mountain, tipo, a culpa é tua, vais pagá-las e o teu amo também, porque ele está muito virado na coisa do Mountain Tywin, Mountain Tywin, Mountain, sim, Tywin, sempre. Sim, sim, sim, sim. E torna-se angustiante ver aquilo, não é? Porque o Mountain faz vários swings ao Oberyn e ele vai-se esquivando. E o Oberyn está ali, não sei o quê, nananana, e depois finalmente o Mountain está no chão, levou um golpe e tu pensas, yes! Sim, mas o tipo continua a falar e nós, epá... Finish him! Acaba com ele, sim! E depois de repente o Oberyn transforma-se numa melancia e é todo esborrachado e é angustiante. Pronto. Sim. Eu lembrava-me disto de forma mais gráfica, não me pareceu assim tão. Não me pareceu assim tão gráfico. Eu acho que para a altura em que saiu, não é? Sim. Foi bastante gráfico. Sim, foi chocante também. E mesmo no livro. Aliás, acho que o grito da Elaria é formidável. Ai, não, é horrível, mas não. Não, é formidável para vender a situação. Não, o é horrível. Da situação. She's so bad. Ok, she became a meme, mas... Não, mas... Ai, não. Foi tão horrível. Eu desta vez vi... Quando chegou essa parte, eu fiquei tipo... Discordo. Cala-te! Discordo. Portanto, o Tyrion aqui fica só tipo... No livro ele vomita ao pequeno almoço. Pronto. A sério? Sim, foda-se. Sim, sim. Portanto, isto foi assim pela manhãzinha. Ainda não tinham ido almoçar. Acabaram por ter melancia para o almoço. Pronto. Pois, continuando... Não sei se isto está a gravar. Ah, está a gravar aqui noutro ponto. Ok, fixe. Agora estava assustado. Continuando, há mais coisas a acontecer neste episódio. Por exemplo, no norte, o Rick torna-se o, aquela situação do Theon, não é? Ele torna-se. Vai Mote Kaelin, não é? E pronto, afinal... Mote Kaelin, que supostamente é um dos pontos mais impenetráveis do Norte. Uhum. É suposto ser uma das fortalezas mais difíceis de atacar. Sim. Porque supostamente só tens um caminho em que é fácil chegar a Mote Kaelin, porque depois tens pântanos, tens rio, tens montanhas e a fortaleza não é atacável. E o único caminho que tu tens é o melhor caminho também para eles te atacarem a ti se tentares fazer uma incursão. Uhum. Portanto, isto é nos livros. Aqui no, na série, tipo, já lá estamos. Pronto. Foi sim. Assim, tipo, e... done. E o Rick entrou... E também foi done a partir do momento em que o Rick entrou, disse, mataram o outro tipo que não queria ceder e disseram o que é que nós temos de fazer e logo a seguir... Foi basicamente o que lhe fizeram a ele em Winterfell, não é? Deram-lhe uma cacetada e... E aquilo foi tomado. É, acho que é a forma dos Greyjoy conquistarem coisas ou resolverem dúvidas. Exato. Mesmo assim correu mal, porque pronto, né, aquilo acabou conquistado. E o Ramsay Snow passa a ser Ramsay Bolton, neste Exato. Episódio, a ser legitimado pelo pai. Pelo Roose. Lá está. Portanto, na série, tu não percebes o quão importante é a posse de Mote Kaelin. Uhum. Mesmo, quer dizer, é tão importante que o Ramsay passa a ser um Sim, filho mas legítimo. É muito despachada. Exatamente, mas a questão nos livros é muito bem explicada, porque basicamente é, a partir do momento em que tu entras em Mote Kaelin, uhum. entraste no norte e vais sempre para a direita. É quase isto. Sim. E aqui isso é mal explorado. Portanto, o facto dos Ironborn terem conseguido apanhar Mote Kaelin foi uhum. um feito. E nós, não me lembro se na série isso é bem metido ou não, mas... Os Ironborn não gostam de estar afastados do mar. Uhum. Aqui eles têm rio, têm pântano e estão doentes, têm Sim. infecções, têm fome. E o facto de continuarem a conseguir aguentar o castelo é um feito muito grande. É tão grande, pois, o facto dos Bolton conseguirem tomar o castelo que o Ramsay passa a ser um filho legítimo. Sim. Por um pai que... Na série mostra muita coisa, muita emoção, não é? Mas nos livros é um tipo basicamente emotionless. O Rose Bolton não levanta a voz, fala sempre assim, toda a gente se calma nos para livros. Ouvir. É Sim. uma pessoa muito... É uma pessoa muito calma, okay. tem imenso poder. Okay, mas aqui já é um tipo que... Pronto, aqui... Pronto, quando for, quando for preciso é, ah, é preciso. Ai. O que é que se passou mais? Ah! A Daenerys descobre a verdade em relação ao Jorah. Sim, convenientemente porque o Barristan Selmy recebe uma carta, não é? Uhum. Com o perdão do Jorah. Sim. Again, outra coisa que não se passa bem assim nos livros. Quem enviou a carta? Ah, deve ter sido o Varys ou qualquer coisa. É. Foi alguém de King's Landing, não é? Sim. Portanto, foi alguém que enviou... Ou enviaram há imenso tempo, ou falsificaram e enviaram agora. Já deve ter partido há algum Portanto, tempo. Os correios ali, a coisa não é muito fiável. As corujas não funcionam bem. Sim. Não é este franchise. Não, wrong franchise. Mas vai ser uma decisão que vai ter, obviamente, implicações para o futuro da série e da história dos dois personagens. São personagens que sempre estiveram juntos ao longo Sim. destas quatro temporadas. E agora vamos vê-los em histórias separadas, sim, teoricamente, sim. não é? Pelo menos o Jorah, pelo menos o Jorah vai ter que lidar com a friendzone à distância e não tem que ver a Daenerys a ser pinada pelo Dario todas as noites. Sim, coitado. E a Daenerys perde também um dos seus principais protetores, mas tem o Barristan Selmy. Eu acho que aqui. Ela, só o facto da Daenerys já ter o Barristan Selmy tá bem. Já é uma grande ajuda. Pronto. Entretanto, também em Meereen, o Grey Worm vê a Missandei a tomar banho. Sabes que Eu tive, tive a ouvir aqui umas coisas. Portanto, no seguimento dessa cena, depois a Missandei está a ser penteada pela Daenerys. Sim, é verdade. E elas discutem se o Grey Worm foi capado a 100% ou só 2/3. Sim, sim, sim. Pronto. Nos livros, é 100% explícito que o Grey Worm é 100% capado. Uhum. Ok? É dito nos livros que ele não tem nada. Uhum. Aqui na série, a coisa está... Está bem. Pronto. Bem, a série falhou aqui o teste de Bechdel, portanto... O teste de quê? Bechdel. Não sei como é que se diz. Não sei o quê. É um teste em que se discute se... se as mulheres falham em não falar de uma... Se podem falar sobre alguma coisa para além de homens. Ah, ok. Tá bem. Pensava que era uma coisa mais interessante. Ou seja, elas só sabem falar de pilas, é isso? Bechdel, sim. Sim, basicamente é isso. Neste caso, da ausência de... Pronto. O desconhecimento, se existe ou não. Pronto. Ai, eu posso dizer que isto é tudo estúpido. Que não gosto. Sim, toda essa história. Toda essa história. A história deles. Que acho que não acontece assim nos livros. Não. De todo, não é? Não. Isto é estúpido. Desculpa. Há muita coisa aqui. Eu estou a destruir-te completamente os teus sonhos. Esta quarta temporada vai por caminhos muito calmos. Sinuosos e sinistros, porque a noite é escura e cheia de terror. Ah, por favor, já sabemos disso. Bem, eu até ia falar da muralha, mas vamos deixar isso para o próximo episódio, porque vai ser todo ele passado na muralha. Vai ser o maior episódio de sempre. A nível de orçamento gasto na série, vai ser giro. Ou então, pronto, é Game of Thrones, pode não ser. Fiquem por aí, até já, ou vão ver o The Watchers on the Wall e já falamos.